CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. Tinha um sonho ir pra Nova York. Bora, Dari! Esse é o Traia Véia. Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, cavado no peito a sombra de um dragão. Vem, vem! Tinha um sonho ir pra Nova York. Yeah! Wow! Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto saudade, André Zanella, te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Vai te buscar. Apareceu me fazendo rir. O que aconteceu? E de medo olhei tudo ao meu redor. Só assim cheguei, e agora estou melhor. Hey! Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. Eu abri de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que há de calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu, você quem me curou. Quando o mar partiu e que algo em mim mudou. No momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois te tenho bem aqui. Hey! Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos no amanhecer, que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que há de calor. Você é a tradução do que é o amor, do que é o amor, do que é o amor. F250 Bruta de Raça, Palmas Paraná, apoio e 9 Equipadora, Tijucar Diesel Power.